pra comandar o espetáculo tem ele, o top DJ do Pará. Se liga aí, ó. DJ Leozinho. Somos a área. Go, DJzão. Bora pra... Só pra começar no show, Maica Panema. Na vibe com o meu som ligado, chegou a Patricinha, descendo até embaixo. Ela ficou pirada com meu paredão. Agora toda hora descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem pensar. E claro, tá só começando, claro, a nossa social, o trabalhador. O Oxi no seu mar. E o top detonando pra galera. Só começando as emoções, claro, pra você. Lago da Pedra. E o top na área. Saudação do Pará. Stops hoje na retaguarda. Bora, igreja. Ela faz cara. Top de... Se eu ligar o som. DJ Leozinho. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Nosso parceiro Marquinho do site Clique Pará já está presente com a gente, claro, sábado agora. O lançamento da estreia, ou melhor, a estreia do programa Clique TV, a partir das 10 da manhã. Canal 13. Se é sucesso, hein? Segura aí, ó! Sente só! Toda a nossa equipe que é, já presente com a gente, obrigado mesmo. Eu tô pagando tudo, rapaz. Nossos terroristas com a gente na área. Tá aí. Obrigados do Bob, um abraço com carinho. Valeu, hein? Hoje vai até às 5 da manhã. Dinheiro digital, eu tô solteiro. O meu parceiro Jamerson Maia, só Brasil de Guarcia, ele comandante do Jadson. Dona Marcela da Camisaria, Jota Maia. A empresa que veste o top DJ e a Chorazão, obrigado, hein? Camisaria Jota Maia, a empresa que veste a família Chorazão do Pará. Vamos dançar! Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua pagando. Fazendo a coreografia. O doce, garoto! Então vem dançar também. Chama suas amiguinhas. Só as melhores, só pra esquentar o clima. Vamos lá! Se liga aí, novinha, que tu vai gostar. É muito fácil, é só você assim, ó. O quê? Vamos pra balançar. DJ Eduardo Show, já esquentou as curvinas. Logo mais ele de bola. Parceiro Madison, verdadeiro paparazzo em Capanema. Olha o Madison! Madison Santos, o paparazzi da night. É o seguidor do Top Sará. As novinhas se dedicando, fazendo a coreografia. Então vem dançar também, chama aquelas suas primas, queraisinha, aquelas. E aí? Se liga aí, nó. meu parceiro Wagner está presente com a gente no Beijão Vagadão. Um abraço pra você, garoto! Pra cima, garoto! Tá sempre ao lado, no apoio! É muito apoio! Tá esquentando o clima, só começando! Esse top é muita onda. É verdade. Querendo colinho, tô carente de amor. Oh, oh, oh, oh. Depois que ela me deixou. Meu parceiro Anderson, top do Gaiaçal, de São Francisco, garoto. Um abraço, maninho. Alô? O Éder do Palio Tenebroso, meu brother. Palio Tenebroso. Olha, eu jurei dar amor pra alguém. Ela jurou me amar também, mas me deixou jogar. Mas eu não sei viver num mundo assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui, largado esperando. Nossa família Ostentação, a família moral do WhatsApp. Um abraço! Bora já disso! E só lembrando que sábado tem o top em Nova Esperança do Viriá, vestindo camisaria J. Maia. Você quer um ninho, precisar de carinho, tem que ser muito bem amado. Quero ver! Eu sou a carinha das deitadas, curto as madrugadas, bebendo uma gelada. O meu parceiro Paulinho Digital, um abraço, Paulinho! Ela desce, pra cima! Desce, pra onde? Quando o menor manda desce, que desce, quando eu mandar você aqui, fuga! Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita, olha desse jeito gostoso, mulher, vem, vou na tua. Vem, periquita, vem, vem, periquita! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Quando o menor manda desce, que desce, quando eu mandar você aqui, tá filmando? E só lembrando, claro, que nesse sábado você tem encontro marcado na TV Amazônia, canal 13, a partir das 10 horas da manhã, o lançamento do programa Clique TV. E a participação do Top DJ Leozinho vai ser demais, hein? Um abraço, meu parceiro Itamar, o Marquinhos, a Lohane e toda a galera que faz parte do site Clique Pará. Muito sucesso! Essa música é muita onda, ó. E aí? Eita, Leozinho! Bora, Leozinho! Se liga aí, ó. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça. pra piscina. Vou na pra piscina, ele pina o bumbum. Como é que é, meu senhor? Agora... Pra piscina, ele pina o bumbum. Pra piscina, ele pina o bumbum. O aquecimento! Setecentas por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca. DJ, diz aí pra mim, vai! DJ, não perde a linha. Empina a bunda e começa a dançar. De jeito nenhum. E começa a dançar. Empina a bunda e vamos começa lá. A dançar. Não perde a linha. Olha, olha, olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha, olha, olha, olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Taca beijo nessa novinha. Taca beijo nessa novinha. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Tá lá no talentinho. Vem cá, no talentinho. Ai, vem, no talentinho. O meu parceiro Reinaldo Gurcela, com a gente, um abraço. Tá lá no talentinho. Valeu! Lá da estação de Guazete, obrigado na presença. Sempre na área! Vem delícia pra fazer. Quer ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Quer que você quer? Você faz assim. Aí vem no talentinho. No talano, no talano, no talano, no talentinho. Top DJ Leozinho. Curte um solzão na praia, rolando uma gelada. Marquinha. O top DJ do Pará. Que sensação. Delícia chega mais, olha no meu Hyundai, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer, quer ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem o meu parceiro Denis, a Nath, a Tainá, a Janiele e a Rosana com a gente, vale crer. É, bota a mão no joelho. E a gente, claro, já vai antecipando os nossos parabéns pro meu parceiro Madison Paparazzi. Domingo agora, aniversário está no berço. E claro, as felicitações aqui do Top pra você, mano. Muito sucesso, saúde e felicidades na sua vida. Você faz assim. E aí? Vem. Quero ver! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Fica em mim, pereca, sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, pereca. Como é que é? E a nossa social vai até a segunda manhã hoje, galera. É a nossa versão no show lá. É pra enlouquecer. língua jogando esse bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, batendo na palminha. Quem tá solteiro, joga o bracinho. Quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. É a moça social do trabalhador. Mas eu quero saber o seguinte: só quem tá com dinheiro no bolso, bota o bracinho pra cima. E quem tá duro igual o top, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. E vai, botando o bracinho pra cima, batendo na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Olha aquecimento, show do top. E na quarta tem um pop lá, vem entrar com a teua. A gente vai lá, hein, Bruninho? Do doce, garoto! Quem mexer com a gente vai levar de uma picada. É da tudo que o live está na área. Eu sou de um time que a família dá valor. O nome dele é Elite Futebol Show. A família está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. A família está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. Pop. É o futuro chegando pra você. Tecnologia avançada, vem a ver. Edson Juninho, Davis e Nandinho. O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho. Ninho está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. A família está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life. Garra, fluxo, a estrela novinha no grau, sabe o que ela quer? Ai meu Deus do céu! Agora é parado, o negócio é agora, agora. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Olha o solinho aí, ó. Se nada faz sentido quando olho você não está. E o quê? Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, quero ver. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Te liga, garoto, te liga. O quê? Desculpe por te amar. Desculpe. O quê? Eu errei em te amar. Diz por quê? Mas tem que ser essa daqui, Leozinho. Tem que ser essa daqui. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. O nosso amor, todos querem por um fim. O quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eita, Leozinho! Mas tem que ser essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. E joga o bracinho pra cima. Bracinho, pra cima, bracinho, pra cima. Vambora, Leozinho! Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. É igual hoje, o negócio tá profissional de verdade hoje. Empurra até o tá. O meu parceiro Marquinho, toda a família Bandolena. Um abraço pra você, garoto. O meu parceiro Maurício, o Lelego, o agente, o Joãozinho do Fiat. Está Brasil de Guajete. Se liga aí, ó. Meu Deus, molecote! Se é lançamento do DJ Lohan, só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empur ela chuma, ela sai pra trás, ela toma, ela chuma, ela sai pra frente, ela toma, ela chuma. O meu parceiro. Salsicha, um abraço, garoto! Ele com mania do meu parceiro Bruninho, só o luxo! O Anderson de Emerson! E aí? Bem, meu amor, você me faz muito feliz. O Douglas Rocha está presente comigo, um abraço pra você, maninho! Tudo o que eu sempre quis. Valeu, hein? Quando eu estava só, entrega a solidão. Você chegou e encheu de amor. Keep it. Romano é o caralho, porra. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Você igual o Will Smith. Você igual o... Só quem tá solteiro botando o bracinho, olha o caquinhado, caquinhado, aquecimento, guia, olha aquecimento, hoje uma moça social. Quero ver o bonde das maravilhas, dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Meu parceiro Hélio do Vale Tenebroso. Um abraço! No quadradinho, no quadradinho, tá quebradeira pura, tá ali, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Olha o meu parceiro Marquinho na área! Segura, meu amor! Tem o Super Metrô e a Show da Zona do Pará. Lá no Ara Sangerina, domingo agora, tem o Show do Rubi. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha depois que abrir essa porta. Aí te digo, se for não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E agora? Bicada. E joga o bracinho pra cima e dá-lhe a bicada. E dá-lhe a bicada pra cima. Hey! Ho! Hey! Fuga! Ho! parceiro MC Timaio, Raimundo e toda a comitiva, Garcia, um abraço! Alô, Timaia! Não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, não para não, deixa rolar. Quero ver. Eu vou no rei, vocês vão no rei. Eu vou no rei. Joga a mãozinha direita, segura, segura, segura. Joga a mãozinha esquerda, segura, segura. E bate na palminha. Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. As novidades chegando pro nosso Vamos Curtir Social do Trabalhador. Princesinha Sami Coelho, das terroristas Black com a gente, Mod Grê. É tecnomagia. E aí? O meu parceiro Eduardo Show e comitiva, Nossa 3D Produções, um abraço com carinho. Se liga aí, ó. Os Fabulosos, uma explosão de sucesso. Toda a comitiva fazendo o tempo. DJ Leozinho. Conquistou o seu olhar, me fez sonhar. O seu universo hoje é meu castelo. Yeah. Hoje somos só nós dois. Eu e você, você. DJ Leozinho. Uma. O sucesso de Capanema. Olha a sequência pro nosso vovô. Banda 007. As novidades, não se ligar. Olho a rocha. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que há? Já tá confirmado 007, dia 7 de junho, no Araçã Girina, de volta em Capanema. Fizemos tantos planos, só da São Claro, sempre. Mas o amor é longe disso, precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final, espero que seja o final. Parceiro Douglas, sua rocha! Com a casa inteira, nós. O doce, meu parceiro! Por você eu vivo e morro, mas essa casa eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que essa coroa digital lá dá maior valor. Se liga aí, ó. Vamos lá. Mentira, amigo, o que é que você quer? Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Domingo do... e Nova Timoteua, caminhão tornado. Você também. Vai ser demais. Alegria. Como é que é? Gosto muito de você. Top DJ, Top DJ Leozinho. Eu quero ser um pássaro bonito. Vamos dançar! Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Vamos dançando! Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber, eu quero em sucesso em todo o Brasil. Essa música é muita onda, eu vou te contar. Tu é doida? Pense numa letra, eu vou te contar. A gente acabou de fazer amor. O quê? Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que nunca pensei. Ai, ai, ai, ai, ai, papá. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Meu parceiro Carlinhos, o Nicodemus. Está por aqui, Carlinhos. Um abraço, garoto. Sempre gostei. Meu parceiro Abelha. Vamos lá. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Se liga aí, ó. Ela que eu amo e não vou negar. A parada agora não é a sofrência, então toma. Eu queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Pra gente dar certo, essa é a minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Não quero que isso só aconteça. O meu parceiro Sérgio Leandro, um abraço! Só que eu sou dependente de você. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. A gente acabou de fazer amor. Vamos nessa! Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu já senti que o povo hoje dá fé de dançar, viu, Mônica? Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Hoje o povo quer. Posso te enganar? Quer dançar? Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaje seu corpo. Seu beijo é meu filho. É muito cheio, Marquinhos! E tá chegando o hino do Top pra galera! É massa! Anderson, tu sabe, né, Anderson? Essa é a música do teu DJ! Vamos lá! Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo pro novel. Meu futebol pro senhor. E a nossa família Ocentação vive! Bora, Jackson! E que eu esqueço. Meu parceiro Jackson. Ele que é. E no banheiro. Camisaria J. Maia. A empresa que veste o Top DJ Leozinho. Te ama. Meu sentimento não se engana. Watson Babará. Se vale igreja. Você não pode saber. Tu é doido, bicho. Que sou nada sem você. Essa música aqui eu vou te contar, viu? Se você partir. Samba da Rocha. Bora curtir, vamos lá! Quero ser o amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim, pare entre nós dois. Vamos deixar! Sua companhia, caminhar na mesma direção. Meu parceiro Neguinho, sempre ao lado, Neguinho. Dia, esse é meu brother! Em alguma estação. Bora, Neguinho! Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto. Meu parceiro Simon, bora ali, Gorgete! Eu quero vir. Olha, Sabrina, é o casal SS do brother! Quero olha, Igreja! Vida, dolidas, o jardim do amor. Meu parceiro Marquinho, a sua primeira dama. Bora, Marquinho! Você é meu garoto! Já tenho amor, yeah, yeah, o nosso amor. Banda Zé. Olha o som da Rocha! Tento explicar com palavras. Celular e o Ronco da Areia Branca. Um abraço! Olha meu parceiro Luan! Mas não vai esquecer de Medalha Flex, top DJ Leozinho e Rodrigo 3D. Eu só quero marcar pra te reencontrar, curtir a careta chorosa. Coração, tá bom já, né? Tá bom já. Vamos lá! Banda 007. Oh, um beijo por minuto. 61 horas. Mais de 1.401 dias eu tô contando. 40 mil beijos por mês. Dá uns 500 mil por ano. Que não tem frescura não, a gente toca de tudo pra todo mundo. Vamos lá! É isso que você me deve, então vai logo me pagando. O meu parceiro Kleber, o Leleco, o Maurício, toda a galera, bora ali com a gente. Um abraço! Que te esperando. Meu parceiro Leandro, vai Leandrinho. Não vou lhe cobrar o juro. O Paulo Sérgio, o Patrick. Você me paga tudo. E o Pit tá no sistema. Tem 50 anos. Você me deve pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor. E é só os melhores pra galera. Vem pra cá. Hoje na Mostra Social do Trabalhador. Vem.